É um treinador contente, conseguiu mais um êxito, enfim, na sua ainda já cumprida, mas ainda jovem carreira de treinador. É um sucesso, de facto, com o Quatro Jornadas do Fim, a gritar campeão, campeão, campeão, a ser campeão. Sim, claramente um treinador, mas acima de tudo um ser humano satisfeito por pertencer a este grupo de trabalho e por ter conseguido concretizar aquilo que foram os objetivos a que nos propusemos no início da época e para os quais trabalhamos com muita dedicação e muito esforço e sacrifício. Foi um campeonato, embora muito tempo na frente do campeonato, mas foi um campeonato difícil, não foi tão fácil como às vezes possa parecer, com esta vantagem de pontos, as lutas que houve, os altos e baixos, aquela quebra que houve numa altura em que o Oliveira do Hospital de Ser deixou de andar mais na frente. Manteve sempre o mesmo estilo de jogo. Às vezes eu ouvi os próprios adeptos dizer que era um jogo enervante, mas um jogo com cabeça, tronco e membros, com muitos pés, com muita técnica, muita tática. Foi sempre esse o objetivo, tentar jogo a jogo chegar, enfim, até onde conseguiu chegar. Há várias formas de ir daqui para Lisboa. Podemos ir por Castelo Branco, mas também podemos chegar a Coimbra e apanhar a 1 e até podemos ir a 8. Há várias formas de atingir um objetivo e de caminhar para lá. Nós temos um modelo de jogo bem definido, um modelo de jogo que é nosso, da equipa técnica, e definimos claramente que era com este modelo de jogo, era com este modelo de jogo pelo qual o presidente se apaixonou e gostou e acabou por mudar. No início eu sei que é enervante ter bola cá atrás no guarda-redes, mas é desde trás, à procura de espaços, encontrar espaços, bola, jogo pré-pé, que a gente consegue depois numa segunda fase, embora não se consiga logo e lances de perigo iminentes, mas as equipas começam a desgastar e começam a perder fulgor, e nós passamos a encontrar espaços, passamos a encontrar situações de finalização e passamos a conseguir marcar e finalizar. A prova está é que, além de sermos uma equipa assim, somos a equipa que menos gols sofre no campeonato. E não se poderá dizer que seja por termos uma série de jogadores batidos, uma série de jogadores experientes. É mentira. Temos uma média de 22 anos de idade no plantel, temos alguns jogadores que nos dão experiência, mas os dois centrais, a linha defensiva, têm todas 19 anos, 20, e o Pedro André apenas tem mais um bocadinho de idade. É um jovem, já com alguma idade, mas é um jovem que tem umas pernas e um andamento incrível e que acabamos por conseguir potenciar de forma interessante e incrível, que não sendo lateral direito acabou por acabar. Mas toda a nossa organização ofensiva e defensiva e nas respectivas transições fizeram a diferença neste campeonato, por um estilo de jogo que nós gostamos, vistoso, e que pouco a pouco nos levou ao título. É verdade que passamos uma primeira fase do campeonato algo não intermitente em termos de pontuação, mas se repararmos, ao final da primeira volta tínhamos apenas um empate e uma derrota e estava toda a gente colada a nós, toda a gente a bater o pé. Tínhamos o Febres, tínhamos o Penel, o principal candidato ao título, o Febres que se assumiu como candidato ao título, o Eirense com uma surpresa manteve-se ali, mas havia ali mais equipas que praticavam o futebol. Pareceu-me claramente que eu não conhecia a Distrital, não estava muito preocupado por causa disso, porque acreditava que o nosso trabalho tinha mais qualidade suficiente para dar frutos, embora o plantel fosse jovem, mas não, nessa fase tivemos ali algo colados, mas depois e perdemos com o Turim e acabámos por dar ali um retrocesso em termos pontual, mas em termos de exibição o que nós acreditamos é que, jogando da mesma forma, cometendo eventualmente alguns erros que no outro jogo, como foi o caso da Taça, nos custaram alguma coisa, mas entre o deve e o ver, este processo e esta forma de estar é que nos satisfaz, é que está provado que três jornadas do fim que ficam agora a faltar, temos 14 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, e isso diz tudo, não é preciso. Não é preciso falar André, já sei que vai ficar por bem, já tive essa oportunidade de saber. Como é que vai ser agora? Sim, temos que. É sobretudo importante falar com o presidente, porque o Campeonato Nacional tem outro tipo de exigências. Nós, enquanto equipa técnica... Acredita que há uma grande diferença entre o Distrital e a segunda divisão? Não sei, não há, eventualmente não há uma fita métrica que permita aqui claramente distinguir essas diferenças. Agora, naturalmente, será preciso reforçar o plantel com alguns jogadores. Eventualmente haverá jogadores que por uma razão ou por outra, ou por despertar a atenção de outras equipas, ou por eventualmente já não terem tantos minutos de jogo, não estejam interessados em continuar, mas isso é panagem de todos os ponteiros, ao final de cada época faz-se balanço, quem está interessado mantém, quem não está interessado vai à sua vida, assim acontece com as equipas técnicas. Agora, temos de conversar muito bem com a direção, eu tenho emocionalmente uma ligação muito forte ao clube, às pessoas, são fantásticas e não posso querer outra coisa senão continuar, mas é necessário conversar, é necessário pensar, é necessário ver quais são as soluções que nós encontramos para atingir o sucesso e para continuar nesta senda, porque atingimos um patamar que já ambicionávamos há 3 ou 4 anos, ir à antiga 2ª divisão, chama-se Campeonato Nacional Santos, mas é claramente a antiga 2ª divisão, era a 2ª divisão que nós tanto almejávamos, que o clube merece e que, sinceramente, toda a cidade e todos nós merecemos outro tipo de campeonato, onde sem desprimor, sem falta aqui de humildade, mas claramente está provado que merecemos, conquistamos o objetivo e agora vamos pensar, repensar e conversar e depois ver André, como é que as coisas ficam. André, parabéns de facto por este êxito, é mais o êxito que fica ligado e ao qual fica ligado o Futebol Clube de Oliveira do Hospital, que o futuro de facto seja e continue a ser bom para um jovem treinador, todo o sucesso do mundo e agora é a altura de ir festejar com os seus atletas. Muito obrigado e agradecer todo o acompanhamento que é feito da vossa parte dentro dos possíveis durante toda a época e durante todo este percurso, porque ao contrário de outros meios de comunicação social, são isentos, imparciais e não procuram tirar daqui algum tipo de joguinhos, mind games, que não são feitos por treinadores, mas acabam por ser feitos por outros órgãos de comunicação que obrigado. Que não se justifica. Obrigado, André. Felicidades, parabéns.